balanço, samba que eu não canso, samba. Deixe seu corpo balançar assim. Samba no balanço, samba que eu não canso, samba. Deixe seu corpo balançar. Valemos quase nada, dancemos muito mais. Que importa a madrugada se o balanço está demais? Amor na pretoria, iremos terminar. Pro balanço então continuar. Samba no balanço, samba que eu não canso, samba. Deixe seu corpo balançar assim. Samba no balanço, samba que eu não canso, samba. Deixe seu corpo balançar. Falemos quase nada, dancemos muito mais. Que importa a madrugada se o balanço está demais? Amor na pretoria, iremos terminar. Pro balanço então continuar. Está demais, amor na pretoria, iremos terminar. Pro balanço então continuar.